Você deve estar se perguntando aí, o que que André Surak e o filme Poderoso Chefão têm em comum, né? E no final desse vídeo eu vou mostrar o porquê que o Poderoso Chefão tem a ver com isso. Mulher finge bem, né? Ou você, homem, aprenda isso, ou você vai morrer tentando. Um exemplo disso é André Surak, né? A gente viu em 2018, né? Um monte de mulher se fingindo de direita, né? Estilo André Surak, que entrou na igreja nessa época, na né? Igreja Universal, casou com um otário, né? Como ela mudou, não é? Depois, recentemente, ela largou tudo, né? E voltou pra putaria. Tá fazendo filme pornô. Inclusive, o filho é que filma ela fazendo filme pornô. Essa é a tática. Mulher finge bem. Então, é para vocês entenderem, pessoal. Mulher, lá em 2018, até antes, adorava se fingir de conservadora, né? Mulher com dois filhos, mãe solteira, não sabe nem quem era o pai dos filhos, botando no Twitter ou nas redes sociais, bandeirinha do Brasil, Bolsonaro 2018, né? E falando que era conservadora. Elas estavam querendo se fingir de bolsonarista, de mulher de direita, justamente para fisgar um gado de valor, um cara que tenha condições de manter ela, né? Foi a mesma coisa que aconteceu com André Surak, só que a putaria é tão forte que ela largou tudo. Ela achou um cara numa igreja, um cara com dinheiro, mas mesmo assim largou tudo para voltar para a putaria. Mulher, até 2018, ela se fingia de conservadora para achar um gado de valor. Depois de elas verem que não deu certo, né, o número de casamentos não aumentou e de filhos também não, como você pode ver, elas voltaram para a sacanagem, como André Surak. Mulher finge bem, é o que eu falei. Ou você aprende isso ou você vai morrer tentando. O homem que aprende isso, que mulher finge bem, a maioria das mulheres conservadoras no Bostil, adivinha? Tem mais de 35 anos, né? Vou dar alguns exemplos. Sarah Winter, que fisgou um otário, né? Tem foto aí que eu vou botar, que eu já botei no último vídeo, se eu não me engano. De um conservacorno ajoelhado pedindo ela em casamento. Ex-prostituta em casamento. Tinha que ser conservacorno, né? Pra cair no papo de uma ex-vadia, uma ex-prostituta, né? Nada contra prostituta, mas prostituta que quer se fingir de mulher decente é do caralho, né? E tem cara que cai. Mas outros exemplos. Aquela cubana, Zoe Martinez, né? 30 e poucos anos. Ninguém sabe o que elas faziam antes de se autodeterminar, autodizer conservadoras, né? Em Cuba você não sabe o que ela fazia. Outra, Carla Zambelli também, que já participou de movimentos feministas. Pietra Bertolazzi, Amanda Vertorazzo, todas elas, 30 e poucos anos, iam pra balada antes. A gente viu o caso do Primo Rico, né? Que está se relacionando, né? Com uma mulher de 30 e poucos anos que já deu pra meio mundo. E ele caiu nesse papo, pessoal. Mas por que que isso acontece, pessoal? Aí você vai ver por que que eu falei do que qual é a semelhança do Poderoso Chefão com essas conservadias, né? Com essas mulheres que se fingem de conservadora depois dos 35 anos. Como dizia o filme Poderoso Chefão, nunca deixe as pessoas de fora da família saberem o que que você está pensando. Não necessariamente família, claro. Mas nunca deixe as outras pessoas saberem o que você quer e o que você está pensando. Os Tatália vão garanti-lo. Você está dizendo que os Tatália garantem o nosso Espera investimento? aí. Tenho uma fraqueza sentimental por meus filhos. Eu os estraguei, como pode ver. Eles falam quando deviam ouvir. Eles falam quando deviam ouvir. Vem cá. O que é com você? Nunca mais diga a ninguém de fora da família o que você está pensando. Eles falam, cadê as mulheres? Aquelas de antigamente. Ou seja, ele tá dando a ideia pro quê? Pra mulher que tá doida pra fisgar um otário como ele, começar a se travestir de conservadora. Ela vai se vestir como conservadora, só que tem um passado, né, de mais de mil rolas, né? É muito significante aquela foto da André Surak vestida de igreja, né? Depois ela volta pra putaria. É isso que ela fez. É isso que elas fazem. Porque o cara tem mania de ficar falando pra fora, falando pro mundo, o que que ele tá pensando, o que que ele acha, o que que ele quer. Isso é uma isca pra mulher se travestir de algo que ela nem sabe o que que é. Então, se o cara quer uma conservadora, ela se finge conservadora. Se o cara quer uma. Por dar um exemplo qualquer. Ah, eu gosto de caminhoneiro. Ela se finge de caminhoneiro. Vocês podem ver. O exemplo perfeito agora de caminhoneiro que eu dei. Quantidade de mulher fingindo que era caminhoneira recentemente, isso já até saiu de moda. Mulher fingindo que era caminhoneira. Só pra. Porque sabe que o cara tem dinheiro, o cara não fica em casa, né? Se é que você me entende. Então, assim, mulher é mestre nisso. Mulher sabe fingir bem. É por isso que eu botei esse título. Se você aprende isso, você não cai em golpe nenhum. Então, o cara fala isso. Ah, eu sei que... todo mundo sabe agora que Bolsonaro foi um merda, né? No sentido de apoiar a lei feminista, etc. Mas em 2018 tinha um monte de cara falando: ah, eu sou Bolsonaro, faz a arminha. Um monte de mulher imitou o comportamento do homem. Por quê? Tava tentando achar um gado de valor. Porque os eleitores do Bolsonaro eram caras. Muitos deles. Sem filhos, solteiros, com dinheiro, com uma vida estabilizada. 30 e poucos anos. Aí choveu, né? Dessas falsas mulheres de direita. Como não deu certo, vocês viram que o casamento não aumentou depois de 2018, muito menos taxa de natalidade, elas voltaram para largar o bolsonarismo, ainda bem, né? Mas elas largaram o bolsonarismo não pelas essas questões de Bolsonaro ter aprovado a lei feminista, mas porque elas viram que não deu certo, não conseguiram fisgar o otário, né? Uma ou outra conseguiu, como a própria do Primo Rico, né? Que casou com uma ex-mulher, uma ex, né? Que já teve mais de 50 homens. Então, pessoal, é isso que eu falo. É isso que é importante. Mulher finge bem. Se tu aprender isso, tu não cai em golpe nenhum. Isso é o básico da rede. Jamais deixe as pessoas de fora do seu círculo. Jamais deixe as pessoas no seu entorno saber o que você está pensando, o que você está planejando. Isso é burrice. Meu irmão, por exemplo, eu nem poderia falar muito de família, mas meu irmão é um caso desse. Ele não relaciona a mulher. Ele falou que o sonho dele, ele falava isso para todo mundo, o sonho dele era morar na Irlanda, no trabalho dele. Todo mundo sabia disso. Chegou um cara no trabalho dele e falou: ó, eu trabalho com coisa na Irlanda, eu te levo lá, pago a passagem e tudo. E ele, obviamente, caiu, né? No golpe. Foi lá pra Irlanda, o cara pagou a passagem. Ele teve que ficar lá na Irlanda trabalhando 8 meses para conseguir pagar pelo menos a passagem de volta. Porque ele não conseguiu, o cara reteu os documentos dele. Ficou 8 meses na Irlanda, trabalhando que nem um condenado, 12 horas por dia. Conseguiu pagar a passagem, juntou um dinheirinho e voltou pro Brasil. Porque ele caiu, por quê? Ele falou que o sonho dele era a Irlanda, ele faria qualquer coisa para ir para a Irlanda. O cara que já está acostumado a pegar trabalho escravo ouviu isso e tá entendendo? Então essa lição do poder do chefão é muito importante. Nunca deixe as pessoas de fora sabendo o que você está pensando, planejando ou o que você acha, né? É aquele velho ditado, né? Palavra é prata, ouvir é ouro, né? Escute mais do que fala. Isso é extremamente importante para tu não cair em golpe, para tu não atrair pessoas 171. Petro não cair no golpe da modernidade, né? Cair em golpe de mulher. Muitos caras já se repararam, né? Não existe mulher conservadora com 18 anos. É só sempre de 35 pra cima. Tu nunca vai ver uma mulher com um discurso red pill conservadora com 19 anos, 20 anos. É sempre 35, 40. Fingindo ser conservadora, com um histórico totalmente, né? De vadiagem, de putaria, né? Tu vê todas, né? A própria Sarah Winter, aquela feminista que virou conservadora, né? Justamente na época do Bolsonaro. Olha que curioso, né? Olha o exemplo que eu acabei de citar nesse vídeo. Tem aquela própria Andrea Surak, que entrou até na Igreja Universal na época da eleição. Pessoal, esse golpe é muito velho, cara. É aquele meme que ficou famoso na internet, né? O golpe tá aí, cai quem quer, meu amigo. O golpe tá aí. Tu quer acreditar numa mulher com 30 e poucos anos falando que é conservadora Red Pill? Pô, tu é bem idiota, né, cara? E o que elas reparam também? Essas mulheres que se travestem de conservadoras, falsas conservadoras, como André Surak, etc. Elas repararam que tem muito religioso, homem religioso trouxa ainda, né? O IBGE está mostrando que está caindo o número de religiosos no Brasil. Ou seja, está tendo mais gente sem religião. Né? Não estou falando ateu, estou falando sem religião. Mas elas repararam que ainda tem muito gado homem, né? Que adora ficar expondo suas opiniões no Facebook, no YouTube, no Twitter. Ai, que as mulheres de antigamente... Aí põe vídeo de igreja, põe vídeo de pastor. O que elas fazem? Elas se fazem de religiosas também, junto com o conservadorismo. E quando elas são pegas no flagra, traição, como você vê aí, até pastora traindo o marido, ela fala que foi quem? Foi o diabo. Por quê? Porque o otário beta, o gado de valor, o homem otário, fica falando de religião. Ele acredita em diabo, demônio. Quantidade de mulher que o homem trouxa, né? Pouquinhos, né? Vamos ser bem sérios. Que perdoam traição porque acham que foi o diabo que fez a mulher... Porque é o que eu falo, mulher finge bem, ela sabe onde atacar. Enquanto o gado fica falando o que, que ele pensa, o que, que ele acha, qual é a religião dele, a mulher fica absorvendo tudo isso. E não só o que você diz, também o que você faz ela presta atenção. Jamais deixe as pessoas saberem, não só pelo que você fala, mas pelo como você age, do que você está pensando, o que está fazendo. O cara, por exemplo, que gasta dinheiro com carro, com roupa cara, é porque ele está tentando achar alguém, tá entendendo? Ele não é um cara desperto, ele não é um cara que vai em puteiro, né? Porque o cara que vai com puteiro, ele não precisa comprar carro de luxo, roupa de luxo pra impressionar a mulher. Ele já vai no puteiro, a puta tu paga R$150, R$200 a hora, ela fode, você pode ir com a blusa do Corinthians, com a blusa do Flamengo, ela não tá nem aí, ela quer saber todo o dinheiro, né? Na hora. Mas o trouxa não, o trouxa ele quer o quê? Ele quer ostentar, quer falar que tem carro, falar que tem roupa. tudo isso é a mesma coisa que ele tá falando pra mulher que ele tá tentando achar uma diferentona. De novo, como eu disse no título do vídeo, mulher finge bem. Se você descobrir isso, se você começar a perceber isso, cara, tu nunca vai ser enganado. Tu vai ser sempre o cara desperto. E essa cena do Poderoso Chefão significa muito. Inclusive, é uma curiosidade, foi por causa dessa cena que o filho do Poderoso Chefão, o Vito Corleone, ele tenta se meter nos negócios e o Don Corleone não gosta. E aí, o cara que tentou fazer a proposta pro Don Corleone viu que o filho estava interessado, o pai não. Então, se ele eliminasse o Vito Corleone, o filho dele ia assumir e ele ia conseguir fazer o negócio dele com drogas. Né? É uma curiosidade aqui para quem nunca viu o filme. Foi por causa dessa cena, foi por causa do filho dele falar o que ele estava pensando na frente do cara que estava fazendo uma proposta, que mudou a história do filme. É muito interessante você perceber isso. Nunca diga para as pessoas o que você está pensando. A não ser, claro, que você seja um produtor de conteúdo, como eu, como o Eren Kruger, como todos os outros caras aí. Mas nunca meta a sua cara, nunca dê sua identidade. Né? Por isso que eu sou totalmente contra e tive problemas com outros produtores de conteúdo no YouTube. Eu sou totalmente contra mostrar a cara, a sua identidade. Porque isso você vai revelar o que você está pensando. Quer revelar o que você está pensando? Anonimato. Então é isso aí, pessoal. Comente. Até semana que vem. Os vídeos agora vão ser de 7 dias, no mínimo. E é isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado e deixe seu comentário. Valeu.